Conversas Aleatórias. Mas para já, quem está a ser brilhante neste final de etapa é mesmo Vincenzo Nibali. Aí está o italiano que... olha com o Rui Costa ali muito perto. Vamos lá, Rui. Vamos lá atacar aí o italiano. A recuperar muito bem o português. Uau. Grande, grande Rui Costa. Vamos lá. Vai ser o italiano ali a olhar. Já eu sabe o que lhe vai acontecer. Eu acho que Rui Costa vai ganhar. Vai ser brutal. Rui Costa ali muito bem a recuperar. Eu pedi há pouco 300 metros para o final da etapa. Com o Rui Costa na cola. Ali atrás de Vincenzo. Rui Costa vai poder ganhar. Vamos já começar aqui a tentar festejar. Rui Costa é mais forte que Nibali. Vamos ver o que faz o português. Português é campeão do mundo. Já está na frente. Vamos ver o que faz Nibali. Vai Rui Costa. Bora. Vamos lá pedalar para a vitória. Ah, Rui Costa atacar. Nibali já ficou. Nibali ficou. É Rui Costa que vai ganhar esta sexta etapa do Critério do Dauphiné. Fantástico final de etapa. Grande, grande. Grande Rui Costa, parabéns, parabéns, parabéns, final de etapa emocionante. Rui Costa, vamos confirmar agora se vai ou não ficar com a camisola amarela, mas é o final de etapa fabuloso para o Rui, fabuloso, Nuno, eu tenho que respirar um bocadinho. É extraordinário, à vontade, Bruno. Entretanto, tremenda emoção aqui no estúdio, como puderam verificar, de uma forma ou de outra. Rui Costa então partiu para esta etapa na 22ª posição a 2 minutos e 11. Veremos entretanto se pode ou não... Ouvintes, esta é a emissão número 116 de Conversas Aleatórias. Desta vez para o domingo 14 de junho de 2015. Eu sou o Nuno Miguel, ao meu lado está o Joaquim Pereira. Boa tarde ou boa noite? Boa tarde ou boa noite. Com chuva, parece. Parece-me que... Nós iniciamos esta emissão número 116 com um registo que, ao mesmo tempo, está ligado ao tópico do desporto, que, para mim, é já o momento desportivo do ano na televisão, relatado na televisão em direto, por estes senhores da TV24. O mais efusivo chama-se Bruno Ferreira, o outro é o Nuno Sabido. Como foi deu o para... antigo corredor. Que deu para... O Hugo Sabido foi, eu não acho que não. Não, eu estou a dizer, o Nuno Sabido foi ciclista. O Hugo Sabido foi, o Nuno acho que não. Não, o relatador normal da TV. Pois, e foi ciclista, não sei. Eu conheço o Hugo. Não foi. Conheço o Hugo Sabido, o Nuno Sabido, não sei se é. Ele segue a geral, tanto na TV24 como na Sport TV. Não é na Sport TV, é na TV. Na Eurosport. Também tem lá um que é o especialista. Bom, que já foi ciclista. Este relato foi da etapa de sexta-feira, pelo visto da sexta, da prova Dauphiné-Libéré. O critério de Dauphiné-Libéré é quase uma preparação para a volta à França, em que Rui Costa venceu. E repararam logo no início desta emissão a surpresa quando o Vincenzo Nibali, o italiano, estava à frente na etapa, sozinho, aparentemente sozinho, mas a realização foi tão boa que não mostrou os perseguidores. O perseguidor mais direto era Rui Costa, a menos de um quilómetro aparece à beira do italiano, ultrapassa, e o relato foi o que ouviram. Foi talvez já o momento desportivo do ano em termos de emoção da televisão em direto. Este Bruno Ferreira emocionou-se muito e o Nuno até admitiu, o Nuno Sabido, há aqui emoção no estúdio. Foi assim que iniciamos a conversa das aleatórias de hoje. Com nervos. Em que vamos pedir... Acalmar isto. Vamos pedir mais férias, lembrar o monárquico e ultrapassar o conhecimento na Bíblia. Começamos com duas notícias, as duas ligadas à educação. E a primeira foi publicada no dia 9, terça-feira, em que diz que são poucos os alunos que reprovam no ano letivo por causa dos exames nacionais. Números concretos, apenas 2% dos alunos do ensino básico chumbaram no ano passado, portanto, estamos a falar até o nono ano, chumbaram no ano passado por causa dos exames nacionais. A esmagadora maioria das reprovações decorre das más notas obtidas ao longo do ano. Quem que revelou isto? O Presidente do Conselho Nacional de Educação, o David Justino, em que diz que nos exames de 4º ano, 6º e 9º, a percentagem dos alunos é exatamente essa. A percentagem dos alunos que reprova por ter mau desempenho nos exames não ultrapassa o 2%. Diz Justino que, em vez de estarmos aí contra os exames e irmos contra as avaliações que são feitas durante o ano, têm a mania de ser muito exigentes e depois acabam por ser altamente seletivas. Estou preocupado, estou o David Justino, porque muitas vezes é tanto teste durante o ano que os miúdos não aprendem. Tem de haver aqui um equilíbrio. Este mundo é muito curioso, Joaquim Pereira, porque eu acho que no secundário, sobretudo no 12º ano, isto funciona ao contrário. Quando, no meu tempo era, não sei se ainda é, 30% da nota do secundário até completo, 30% é avaliado por causa do exame nacional. Imagine você, que é um aluno sapiente e sabão, que teve sempre as notas condignas da sua sabedoria, que chega ao dia do exame, o seu pai morreu, você ficou doente no dia anterior, uma coisa qualquer, e chega... Chega ao dia do exame, calha mal e há logo 30% dos seus últimos 3 anos de vida. Aqui estão a alegar que os exames não contam para nada, não interessam para nada, durante o ano é que há o problema. Este mundo é muito curioso, não é verdade? É por um lado, é por um outro. No está sempre tempo, tudo mal. No meu tempo, cada período tínhamos notas. Ainda, sim, mas continua. Continua? Sim. Tínhamos de fazer 29, naquele tempo era 29. Se fosse abaixo de 29, era negativa. Ora, fazíamos o 10-10-9, o 9-10-9, ou 10-9-10. Tínhamos de fazer. E depois, no final, via-se o resultado. E eu agora vejo que nem fazem. Olha, eu não comento. Não estou a par e nem quero estar a par do ensino atual. Em relação a isto do que o David Justino disse, indiretamente acaba por estar relacionado uma outra notícia, publicada sexta-feira, em que se lê que, para o Conselho das Escolas, o ano letivo deve continuar a ter as 3 interrupções obrigatórias, após o primeiro período, as férias de Natal, após o segundo período, as férias de Páscoa, e ali a meio, as férias meias, os 2 dias, Paulo, do Carnaval. Mas, além disso, no primeiro período deve haver também uma interrupção de 2 dias úteis consecutivos. Isto pediu o Conselho das Escolas num documento enviado na quinta-feira ao Ministério de Educação e Ciência. Justificação? O primeiro período, de setembro até dezembro, é normalmente o mais comprido, mais extenso. São 3 meses completos de atividades, normalmente. E então pede-se ali uma pausa de 2 dias, entre os dias 29 de outubro e 3 de novembro, ou seja, cerca de 1 mês e meio depois do início das aulas e 1 mês e meio antes das férias de Natal. Talvez Joaquim Pereira ache incrível o que eu vou dizer a seguir, mas eu concordo. Concordo porquê? Porque eu nos últimos 7 anos, apanhei a juventude a praticamente todos os dias ter mais este trabalho e mais este não sei o quê. E muitas não sei quantas fichas, e mais testes, e as fichas de testes, e os trabalhos de testes, e a apresentação de trabalho. E continuam, seguem para o secundário, o esquema é o mesmo. Hoje em dia, nas faculdades, em vários cursos, também é assim. Claro que não se pode generalizar, não é em todos os cursos, não é em todas as escolas, mas eu vejo, e aí concordo com o Eduardo Sá, que faz o programa na Antena 1. Olá, Isabel. Olá, Eduardo. O Eduardo Sá até diz que brincar deve ser considerado um património da humanidade. E eu vejo a canalha, a juventude, estou a falar de crianças e depois já jovens adolescentes, nos últimos anos, e com uma mudança de sistema, mudança de tipo de ensino, muito carregados. E eu acho que eles vão estar muito carregados já quando forem adultos, quando tiverem os trabalhos e responsabilidades para com a família e em casa e não sei o quê. Mas eu vejo, claro, que isto aplica-se aos alunos que cumprem. Aqueles que são desleixados não têm trabalho nenhum, nunca querem saber. Mas eu com isto concordo. Por acaso, com isto concordo, haver ali mais uma pausa, se calhar mais outra mais para o fim do ano, porque acho que há muita coisa para a canalha hoje em dia. Eu tenho a impressão que nos tempos que correm, o tempo é mais curto. Porque no meu tempo, nós entrávamos às 9 horas, saímos às 3h30, com a hora para o almoço. E no secundário, estou a dizer no primário, até à 4ª classe. No secundário era desde manhã à noite, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Porquê? E mesmo assim ainda arranjávamos tempo para brincar. O que nós não tínhamos era os telemóveis e os telejogos e estas coisinhas todas, porque os meninos, em vez de estarem em casa a estudar ou a andarem a estudar, não sei o quê, andam a brincar aos telemóveis. E depois chega-se ao fim ao fim do ano, e vê-se que até próprios professores, que eles próprios também já não têm a bagagem. Nós saímos com a quarta classe, com uma preparação que podem dizer assim, ah, mas para que é que vocês aprendiam isso, não era isso que iam fazer? Mas uma base de cultura nunca fez mal a ninguém. E ajuda em muito na vida depois de jovem e adulto. Eu não concordo. Você vai logo pegar nos alunos que estão sempre agarrados ao telemóvel. Eu acabei de dizer que há aqueles alunos desleixados a quem mais um ou dois dias férias não fazia diferença porque eles andam quase sempre férias. Eu dou-lhe exemplo, até de uma pessoa relativamente chegada que eu conheço, e é deste ano letivo, não é do passado, que está no 11º, e precisamente de telemóveis e computadores e e-mails e não sei o quê, anda meses praticamente sem ir lá, vai lá uma vez por semana, precisamente por causa da carga que lhe oferecem a partir da escola. Estou-lhe a dar um exemplo do outro lado, daqueles que fazem o que lhe pedem, mas o que andam a pedir, acho que é muito. Tendo em comparação coisas recentes, hein? Por exemplo, em relação ao meu tempo de escola, eu não vi este número de tarefas, esta percentagem de tempo ocupado por causa da escola, eu não tinha este tempo. Eu tive muito tempo, na altura não havia os telemóveis, mas tive muito tempo às brincadeiras e não sei o quê. Hoje eles têm menos. Quem se aplica minimamente, quem quer passar a ano e com boas notas, não tem esse tempo como eu tinha. É por certo, isso não é por causa dos telemóveis. É certo que eu vivia noutros tempos, que as pessoas dizem assim. Eu cheguei aos 10 anos, depois fui para o secundário. E assim que fiz 14 anos, comecei a trabalhar e fui para a escola da noite. Além de estar ali 9 horas a trabalhar, a aprender, porque era um putozito ainda, com 14 anos, em vez de estar a andar na brincadeira, comecei a aprender uma profissão. E como tinha vontade de ser mais alguém, continuei os estudos na escola da noite. Ora, já viste a carga que eu tinha? Levantava-me às 7 da manhã, chegava à meia-noite a casa, porque depois saía da oficina onde eu andava a aprender a trabalhar. Está a pegar num exemplo de alguém aplicado. Eu também estou a pegar de um lado dos aplicados, não é para os baldas, porque isso não quer saber. Nas baldas isso nem é bom falar. Então, mas você estava a falar daqueles que andam sempre hoje, nos telemóveis. Quem anda sempre nos telemóveis não tem tempo para estudar e para fazer trabalho. Hoje é um protecionismo em demasia para as criancinhas. Sim, senhor, eu que também fui miúdo, e graças a Deus, brinquei muito, joguei muito à bola, fiz muito, brinquei muito. Mas também, lá está, posso ser eu que era marrão? Será isso? Não sei. Mas é que hoje, o que eu, na minha perspectiva, e tendo em conta a experiência de vários alunos jovens e de várias escolas, de vários cursos, mesmo quem não quer ser marrão, não é quem não quer ser, é quem não nasceu para isso, ou quem não está habituado a ser marrão, okay, quase que é obrigado a ser por causa da quantidade de coisas que mandam para casa. Isto é uma coisa importante. Hoje em dia, todos querem ser doutores, irem para as universidades, irem para as faculdades e mais não sei como. Antigamente, como vivíamos mal, nós tínhamos de começar a esgravatar logo de pequeninos. Primeiro, os nossos pais não tinham capacidades, só os filhos dos senhores engenheiros, seus doutores, é que iam continuar a carreira dos pais e dos avós. Nós tínhamos de correr, de ir atrás de trabalho com os nossos pais. Os nossos pais também eram trabalhadores, por conta de outrem, e os filhos tinham de seguir. Depois lá estava na mentalidade de cada um, e eu tenho muitos, muitos amigos, companheiros da criancice, que foram gente também de parcos recursos, e como se foram gente grande com a luta pelo trabalho. Porque a pessoa hoje não está habilitada, ou não tem a vontade de aprender um curso que lhe dê dinheiro, ou uma profissão. Antigamente havia as escolas profissionais. É certo que hoje também realmente têm razão. E hoje também já não sei se seria assim o aluno. Porque andar a matar a cabeça e depois chegar ao fim de um curso, seja lá o curso que for, profissional ou não, e não haver emprego porque os governos tenham fechado as indústrias e os comércios todos, em vez de abrir novos para dar produção, cada vez fecham, assim não vai. Continuava a desviar o assunto, por isso vamos passar à frente. Este foi o nosso tema central relacionado com a educação e com duas notícias. Agora vamos até à lição de história, misturada com toponímia. Quem foi Paiva Couceiro, Joaquim Pereira? Foi um dos heróis da África. Heróis da África? Foi lá administrador em Angola e Moçambique. Mas cá, já depois da Primeira República implantada, ali logo nos primeiros anos, 1911 e 1912, no final de cada ano, houve uma incursão monárquica comandada precisamente por este Henrique Michel de Paiva Cabral Couceiro, que ficou conhecido como Paiva Couceiro, já faleceu em 1944, já depois da República instalada, e ele quis voltar à monarquia e até foi o presidente, digamos assim, do governo da Monarquia do Norte, que durou muito tempo, 19 de janeiro a 13 de fevereiro do mesmo ano, 1919, durou, não chegou ao mês. Durou 4 semanas, mais ou menos, e era alguém que insistia que a monarquia é que levava para a frente o país, que a República era uma pouca vergonha, e pronto, foi exilado várias vezes, ainda antes do Estado Novo, na altura em que estamos a falar, na Primeira República, mas depois também, já depois da instauração do Estado Novo. Morreu aos 82 anos, no dia 11 de Fevereiro, de 44. Tinha nascido em 1861. Onde é a Avenida Paiva Couceiro, no Porto? Tu apanhas com cada um. Pois, você pensa que sabe tudo e eu chego aqui com um cada uma, como você eu diz. Parece-me que quando se sai ali de atravessa a ponte, passa por cima do Rio Douro. Qual delas? Há seis? É de baixo. Não é de baixo, as pessoas não sabem. A ponte Luís I, a única que tem dois tabuleiros. Pois é, que vai em direção ao túnel, mas em vez de ir para o túnel da Ribeira, vira à direita. Vira à direita. Ali e ainda não é. Ali é a Avenida Gustavo Eiffel. Deixa-me falar. Fizeste a pergunta e agora estás... Se vais... que você estava a dizer que já era isso. Não, ao fim. Ainda tu não eras nascido, já eu ia para ali pescar para a ponte de Dona Maria Pia Primeira. Maria Pia. Ali pescar camarão, com restos de sardinhas num cesto, ali pescar camarão com o meu pai. Íamos ali ao domingo de manhã à pesca. Portanto, eu ia até lá baixo, até à cintura interna. A Avenida Paiva Couceiro, pelo percebido mapa, portanto, ali entre a Ponte Luís e a Ponte Infante, é a Avenida Gustavo Eiffel. Eiffel, o responsável pelo Ponto Luís I, a partir da Ponte Infante, e que passa a Ponte Freixo e vai até à Rotunda, a primeira rotunda que aparece, Freixo, não é, é a Avenida que... Paiva Couceiro. Sei ou não sei? Sabe. Muito bem. Vou dar uma estátua. Mas pensei que não sabia. Mas sabe. Mas depois os neurónios antigos... Como estávamos a dizer antes do programa começar, às vezes é, mas não é. Mas não era, mas passa a ser. Agora você não sabia, passou a saber. Sem ninguém dizer não, nada. Eu já sabia. Sim. Mas que não estava à flor dos neurónios. Estava lá para baixo, para o fundo. Vamos a uma passagem da Bíblia muito interessante, pelo menos para mim, e vou já explicar porquê. É uma parte da carta de São Paulo aos Efésios que diz assim. Assim, profundamente enraizados na caridade, podereis compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que ultrapassa todo o conhecimento. Fim de citação. Porquê que eu trouxe isto? Já falámos aqui várias vezes das pessoas que vão à missa e batem com a mão no peito, como você diz, sabem as orações... Deviam bater com a mão, com a cabeça contra o muro, nas orientações. Isso, pronto, fica ao encargo de cada um dizer tais perspectivas. As pessoas que vão lá, batem com a mão no peito, sabem as orações todas, sabem o cerimonial litúrgico todo. Sabem às tudo. Vezes. Mas chegam cá fora, logo à porta, e vê-se as pessoas que são. Pelo menos naquele contexto. Mas acho que ainda não falamos aqui. Acho não. Sei que ainda não falamos aqui. Vou eu falar agora. Das pessoas que até têm uma cabeça razoável, decente, coerente, tolerante, mas... têm o condão de ser algo egoístas. Não, podem nem ser egoístas, mas como o homem faz com a sociedade, o homem faz muitas vezes à imagem da sociedade em que habita, o que eu quero dizer é que pode ser uma pessoa que até tem essas qualidades que eu estava a falar até agora, mas estando num grupo alargado de pessoas e numa sociedade desde pequenito egoísta e cada um olha para si, acaba por ser como os outros. Pronto. Essa pessoa entra na igreja e vai lá também com o intuito, e voltamos às qualidades, com o intuito de aprender, de se instruir, de tentar perceber. Só que houve ali muitas coisas... Houve de ouvir, não é? Houve de haver. Houve ali muitas... Escuta ali muitas coisas que chega ao fim da cerimónia e pensa. Isto é tudo uma utopia. Porque estamos aqui à volta e ninguém faz nada disto. Ninguém opta por estas virtudes e por este tipo de gestos que são incluídos e retratados na Bíblia, quer no Antigo, quer no Novo Testamento. Ora, vamos ao outro lado. O que é preciso para entender isso? Não sei se está a acompanhar o meu raciocínio. O que é preciso, qual é a cabeça que é preciso entrar ali para compreender o que é dito na maior parte da Bíblia? Não em toda, mas em muitas leituras. E vamos outra vez a este excerto que eu acabei de dizer que ouvi numa missa de sexta-feira muito interessante. Profundamente enraizados na caridade, e aqui está metade do centro da minha ideia 2, podereis compreender, com todos os santos, podereis compreender o que é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo que ultrapassa todo o conhecimento. Repare nesta parte final, isto compreendemos que a largura, o comprimento, a altura e a profundidade estão a sublinhar que é muito maior do que aquilo que as pessoas imaginavam. Isto para quem é crente, para quem acredita, o amor de Cristo é muito maior do que tudo o resto. E repare, no fim, ultrapassa todo o conhecimento. Ultrapassa o conhecimento. Tudo o que conhecemos, tudo o que vivemos no dia-a-dia, não chega a isto. A questão é, e só ao ouvir, às vezes, a pessoa vai há 50 anos à missa e basta até ouvir um certo excerto ou certas palavras de alguém é que começa a encaixar outras coisas. Não é que eu não tenha pensado nisto antes, mas volto ao início. Profundamente enraizados na caridade, podem compreender o que ultrapassa todo o conhecimento. A pessoa, ao entrar ali, ou já está enraizado nesta questão de ser caridoso, de ser tolerante, de ser amigo do próximo, não ser vingativo, o que já temos falado aqui noutras emissões, mas agora dou-lhe outro contexto, porque só entrando assim, ou já ser assim, ou ter margem para entrar, para passar a ser assim, não sei se está a compreender, ter uma margem para passar a ser assim, ter tolerância, ter capacidade, ou entra já assim, ou não vai entender, nem vai chegar lá e vai sair de lá, como eu disse há bocado, isto é tudo uma utopia, ou então pode sair de lá enraivecido, que esta gente é maluca, não sabe o que é que anda para aqui a dizer, ou já entra assim, ou com a capacidade de passar a ser assim, ou nunca vai compreender muito do que está escrito na Bíblia. E acho que esta carta de São Paulo aos Efésios, este excerto, que ultrapassa todo o conhecimento, é um bom resumo daquilo que eu considero. Compreendeu? Acho que sim. Eu compreendi. Mas voltamos ao que eu já tenho falado tanta vez. Infelizmente, e nós vemos à nossa volta, que o mundo cada vez está pior. Por muito menos mataram Jesus Cristo, porque ele quis implantar e conseguiu implantar, através depois da continuação dos seus apóstolos, o amor pelo próximo. Ora, as pessoas, ao princípio... Acabou de dar aí a palavra certa, porque muita gente pensa que... Quem acredita? Que Deus é um juiz e que não. Dá as coisas boas, tem que dar às pessoas boas as coisas boas. Deus nunca foi juiz, nem queria. E Jesus me disse logo que não é. Deus é exatamente isso do amor. O que acabou de dizer? O amor ao próximo. Bem, logo o primeiro mandamento que nós temos. Amar, que nós temos, amar a todos os outros. Amar o próximo como a nós mesmos. Sim. Nós, infelizmente, nos tempos que correm, já nem a nós mesmos amamos. Sim. Quanto mais amar os outros. Isso, como diz o outro... É uma utopia. É uma utopia. E eu vivi, e eu quando me meto nas coisas, e em tudo que me meto, é sério. Ou entro, ou não entro. Mas depois, pelo andar da carruagem, se eu começo a ver que ao fim e ao cabo aquilo é blá blá blá blá blá blá blá blá blá, e ver as pessoas com mais responsabilidade do que eu, porque eu na altura era um miúdo de 14 anos, ainda nem sequer estava formado, já devia ser bem formado, porque já pensava nestas coisas. Não, vai, um desastre técnico. Mas, pessoas mais velhas que eu, podiam ser meus pais ou meus avós, iam para as igrejas bater com a mão no peito e fazer o sinal da cruz e me tomar a hóstia e mais não sei o quê. Mas na vida pessoal deles, eram os filhos da mãe, para não dizer outra coisa. Eu comecei a ver aquilo, mesmo até de pessoas responsáveis pelos ensinamentos que me estavam. Responsáveis na própria paróquia. Na própria paróquia, assim. Mas afinal, como é que é? Eles estão para ali, eu mando blá blá blá blá, mandar vir, sim senhor, sim senhor. É tudo muito bonito. E eu, apesar de ter abandonado, entre aspas, a religião católica, eu hoje, já tenho aqui afirmado e o Nuno está aqui de testemunha, acabo por ser mais católico, mais religioso e mais cristão dos que vão para lá todos os dias ou todos os domingos. Isso já falámos, mas você também não pode... Ao fim, mas 90% das pessoas são assim. Não é disso que eu vou falar. Então, você não pode definir a sua frequência de ir a missas por causa do que os outros fazem. Não. Onde eu vou, eu sei perfeitamente que há gente ali à minha volta que está a cumprir os rituais e não sei o que é, e está num ambiente bom, mas com pessoas também coitadinhos. É melhor é ter a distância. Mas não é por causa dessas pessoas que eu deixo de ir. Mas... Você não pode... Se, poder pode, por isso que ninguém se faz. Se nos condicionássemos só aos assistentes que vão à missa, dava-se uma desculpa. O pior é que a parte vem muitas vezes do que pregam, dos que pregam. E quando esses que pregam têm não uma vida secundária... Não lhe puxa aí lá, para ouvir umas pessoas estão a dizer uma coisa e a fazer outras no dia a dia. Foi a passagem da Bíblia e a falar mais? Não. Não. Foi a passagem da Bíblia desta semana e vamos agora ao último tópico, já que abrimos com um som, vamos quase fechar com um som, que vai juntar registro de desporto e recordação. Mas para dar o contexto ao som que vamos ouvir, o programa da Antena 1 em nome do ouvinte, do provedor, nesta semana foram analisadas queixas em relação ao comentador desportivo Manuel Queiroz, desportivo de futebol. Quem é esse, Rodrigo? O Manuel Queiroz é um colega aqui do Porto e que quase toda a gente, ou toda a gente que o criticou, escreveu para lá. Diz que ele é adepto do Porto e está sempre a criticar o Benfica. Não é um que... Eu não os conheço. Não conheço. Que fala no Porto Canal. Não. Eu não conheço. E ele que já foi comentador da TV e vamos ouvi-lo. Vamos ouvi-lo daqui a um bocado nesse contexto. E então que está sempre pela a criticar... Voz, talvez eu o conheça. Está sempre a criticar o Benfica e a é do Porto e que não consegue ser imparcial. É isso que olha, os adeptos... Eu sou muito casmurro, sou muito burro, mas vou-te interromper. A mesma coisa que se passa na igreja acontece aqui na rádio. Há muitos flaninhos que deviam informar e só desinformam, porque deixam transparecer na pele e na voz os seus partidarismos. Quando uma pessoa que tem uma obrigação muito grande na rádio, porque a rádio, quer queiramos, quer não, é uma grande fonte, e às vezes cria problemas. E então, em defesa do Manuel Queiroz, apareceu lá um editor do desporto da Antena 1, acho que foi o Alexandre Afonso, já não sei, em que ele diz que as pessoas que criticam deviam ouvir também a quantidade de vezes que o Manuel Queiroz já criticou o Porto. As pessoas confundem porque o Manuel Queiroz é daqui do Norte, vive no Porto, mas o Porto Cidade não é o Porto Clube. Não se deve associar uma coisa à outra, não é obrigatoriamente uma coisa associada à outra. Estava a querer dizer que o Manuel Queiroz não está a comentar a favor do FIA-QPE e que é uma pessoa imparcial e que tem muitos anos disto, de futebol, e sabe que é futebol, não sei quantos. Ora, onde é que entra a parte da recordação e do registro aqui no meio do desporto? Entra porque eu, ao ouvir isto na Antena 1, lembrei-me de uma outra coisa, precisamente do mesmo Manuel Queiroz, quando ainda estava na TV, quando disse ao bocado, como eu disse ao bocado, em que ele faz o comentário de um jogo assim. No estádio do Dragão, na próxima sexta-feira. Ah, claro. Mas não é lá. Oh, Manel, desculpa lá, mas não há, não. Isto é claramente... Ele não pode fazer isto. É agressão, não... perde a cabeça. Foi o que viu, com certeza, mas não foi... Rabiola atirou-se para o chão. Bem, não tenho a mesma opinião, muito sinceramente. É agressão, porque mete a mão, mas aquilo não foi para lhe fazer uma festinha, de certeza. James Rodríguez é um jogador... O que fez James Rodríguez foi levantar-se rapidamente e pedir satisfações ao adversário, tendo as mãos no corpo. Não o agrediu, não lhe criou nenhum problema, está em campo completamente à vontade. Nem precisamos ouvir mais. Eu disse mal, não foi Beira-Mar, foi Feirense-Porto. Sim, no estádio do Aveiro, mas não era o Beira-Mar, era o Feirense. O que aconteceu? Claro que na rádio não dá para ver as imagens. Eu achou que estava a dar em direto na TVI. O James Rodríguez ainda jogava no Porto, o Rabiola jogava no Feirense. O Rabiola, acho que cometeu falta, qualquer coisa. O James levantou-se e deu um soco na barriga. Você lembra-se do soco do João Pinto ou ao árbitro na Coreia? Pronto, foi só que este viu-se mais. As televisões apanharam. Ele dá um soco no abdômen. Não era no abdômen. Na barriga de lá. Dá um soco assim, mesmo em frente ao árbitro. O árbitro viu o cartão vermelho. O árbitro viu. Toda a gente estava na televisão, viu. Menos o Manuel Queiroz. Que, como ouviu, disse que o Rabiola atirou-se para o chão. Que era a fita dele. Que o Rames só se levantou a pedir satisfações ao adversário. Claro que este excerto aqui dá para notar a imparcialidade que não... Completa. Não, que ele estava a ver exatamente com bons óculos o que toda a gente estava a ver. E isto já foi, este foi o exemplo mais mediático de vários que ele foi deixando. A minha questão aqui é, e até tenho curiosidade em saber a opinião de Joaquim Pereira, o que o editor da Antena 1 defendeu em nome do ouvinte no programa da Antena 1, no programa do provedor, defendeu que o Manuel Queiroz... Lembrou que não tem muitos anos, não foi formado para a rádio, que nota-se até o sotaque, não sei o quê, como se notem nós, não tem formação para a rádio, mas... Bem, a minha voz é que é espetacular. Mas que tem muitos anos de futebol, e que sabe do futebol. Então a minha pergunta é, buscar quem sabe de futebol, mesmo que tenha estas deixas, entre outras... Ou buscar aquele que pode não ser tão famoso, ou pode não ser tão conhecedor do mundo, neste caso no futebol, mas é adequado para a rádio, que tem formação para a rádio, ou mesmo então procurar jovens que já sejam capazes, jovens, não estou a dizer jovens, pessoas novas, podem já não ser jovens, procurar pessoas novas que sejam mais adequadas para a rádio e que tenham mais imparcialidade, apesar de terem menos nome no meio. O que é que acha disto? Eu tenho a minha coisa. Mais uma utopia. Este mundo devia ser um mundo utópico. Porque onde é que, regra geral, entram as pessoas para a rádio, para ali, para lá? Regra geral, salvo raras e honrasíssimas exceções, que sim senhor, é pelo seu saber, pelos seus estudos, que entram para a rádio. Mas, lateralmente, sabemos também que, infelizmente, pela porta das traseiras, entra muita gente que é amigo daquilo, que é primo daquele outro. Aqui não foi o caso. Aqui, Manuel Queiroz já tem muitos anos de imprensa escrita ligada ao futebol. E então foram buscar algum comentador já conhecido para ir para a estação pública e dizer coisas como essas. Claro. Aqui ainda não estava na estação pública, estava na TVI. Se bem que acho que já estava nos dois sítios ao mesmo tempo, TVI e Antena 1. E além do jornal, eles ganham em todo lado. Podem acumular. Aqui o que aconteceu foi mais isso, mas foram buscar uma pessoa que eu já sei que não se pode pagar só num excerto, mas este é o excerto que eu me lembrei de Natal Recordação, mas há vários que já foi ouvido também na Antena 1. Foram pegar uma pessoa que já demonstrou a sua imparcialidade. Sim, e uma pessoa que nunca foi treinada para a rádio e que o próprio editor da Antena 1 admite, porque é que não está lá outro? No início, foram buscar, pronto, viram que não resulta, que continua, esses anos, passados estes anos todos, estamos a falar já de junho de 2015, ele continua a ser motivos de queixas. Podia ter evoluído. Porquê que não vai para lá outro? Podia ter corrigido certas situações. Mas com certeza eles saberão. Okay, porque todo o ser humano, é como eu costumo dizer, até morrer, uma pessoa está sempre a aprender e a desenvolver. Quando não faz isso? Quando, em vez disso, está sempre a descer, começa a burro. Começa o princípio Peter, sempre a descer, em vez de estar a... Bom, vamos embora. Estamos a gravar no dia de Santo António e, portanto, eu vou fechar com uma quadra popular criada por mim. Viva o Santo António, viva o São João, viva a família dos santos toda. Para esta fase de celebração, quero que essa família se... Voltamos para a semana. Então, muito boa tarde, até para a semana, que eu vou já fugir.